O inverno não é o máximo. Tem tanta coisa pra fazer. Zuapari-ba-du-ba-di-da. Zuapari-ba-du-da. O inverno é tão gostoso, faz um frio de lascar. Uso botas bem quentinhas, yeah. E sobre a neve fofa eu vou pisar. Sobre a neve branca vou passear. O inverno é tão gostoso, na colina vou subir. Deslizando lá de cima, badu badu e dada. Isso aqui é programa pra se curtir. Deslizando assim vou me divertir. Zupa-li-da-du-da-di-da. Zupa-li-ba-du-da. O inverno é tão gostoso, é tão bom voltar pro lar. Pôr nos pés o meu chinelo, ah, e um bom chocolate quente vou tomar. Chocolate quente e um chinelo pra esquentar. Uma boa caneca de chocolate quente. Como é gostoso. Suapalida-dura-lurida. Suapalida-dura. Yeah!